Sucesso! É da Jovem Sonho, Jovem Sonho, vem daí! Sucesso do DJ! Vai, DJ Ibis! Para o Bonés! Bora pro parceiro Gustavo, logo Bonés! Vai, parceiro Vitor Fugra, a história! Vem um cara de novo, mas o boy tá dando aula. Vem caladinho, tá pegando a mulherada. Cheira da lei, bonito e gostosinho. Avisa a mulherada que chegou o novo. Vem um cara de novo, mas o boy tá dando aula. Vem caladinho, tá pegando a mulherada. Cheira da lei, bonito e gostosinho. Avisa a mulherada que chegou o raí. Raparigueirinho, raparigueirinho. Olha meu pancadinho para curtir, aumenta aí, menino. Timo, o nome dele é Ariano, Vila Fashion. Olha meu professor, junto. Vem o cara de novo, mas o boy tá dando bala. Vem caladinho, tá pegando a mulherada. Cheira da lei, bonito e gostosinho. Avisa a mulherada que chegou o novo. Vem o cara de novo, mas o boy tá dando bala. Vem caladinho, tá pegando a mulherada. Gostou? Dá um grito!